estou apaixonado. Deixa eu ser seu namorado. Quero ficar do teu lado pra ter seu abraço, seu beijo pra mim. Não me engana, eu sei que vou.